que você tanto esperava chegou. Chegou. A maior festa com o melhor DJ. Com o melhor DJ. DJ Fá. Agora. Agora. Ele vai elevar a sua alegria. Então, DJ. Todo pronto. Prontinho. Bora começar. É com você, garoto. Com você, garoto. Detona. Detona. Vamos começar a balançar o curtume. Peça nos fogos e a gente já tá aqui pra detonar, pra sacudir tudo. Vamos que vamos. 10, 9, 8, 7, 6. E joga a mãozinha pra cima quem tá solteiro. E joga pra cima quem tá feliz. Mais pólvora. Bora. É pra agitar, pra balançar, pra sacudir. Eterna glória. Vamos lá. Alô, Wagner. Homem do Sushi tá aqui com a gente, dona galera. Um abraço a vocês também. Tá todo mundo já aqui no hobby. E a gente vai detonando. Vamos só sacudindo bacana. Tem muita coisa boa pra rolar, muita coisa legal pra acontecer na sua noitada ainda. E agora? Robson! Dá-lhe meu hobby! Vamos sacudindo! DJ Miro Mix também está aqui com a gente, Lumino! Meu amigo Jonathan, um abraço pra você também, já se faz presente. Brunizinho Love, o Gabrielzinho, o Ratinho, toda a galera. Dami Alves, veio o Gustinho Robin. Meu grande amigo Neto Braga, um abraço pra ti também, tá no ladinho com a gente, valeu. Os caras de pau, já no sistema, tá todo mundo. Quem é corintiano, põe a mãozinha pra cima. Quem é do Palmeiras, que ganhou mais uma, põe a mãozinha pro alto. Se tiver alguém do Flamengo, deixa em cima aí. Quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde, põe a mãozinha pra cima. Quem acredita no Paysandu, dá um grito. Se tiver alguém do clube do Remo, deixa em cima. Quem é da terra firme, põe pro alto. Bora fritar agora. Gerente Léo, chega junto, rapidinho. Alô, meu gerente Léo, aqui. Aí, F10, arrebenta aí nesse robô. Deixa comigo. Gente, vai estremecendo, estremecendo. Meu grande amigo, quero um abraço pra você, tá aqui com a gente. A da King B, pode crer, garoto. E agora? Quem não curte o baile do DJ Google? Bora pra cima, meu! Dante, que cidade! Manda pra ela, DJ Google! Manda pra ela! Vai. Bora! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau. Eu quero ouvir mais uma vez. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, então que foi? Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. E agora? Ela é folgada e às vezes... Eu quero ver vocês cantando. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito? Voltei. Bem alto! puta. A Carol senta a caixota e a Juju. E a gente detona! DJ Fábio. O embaixador Hugo já está aqui com a gente, é o Hugo! Ele é a primeiríssima dama baronesa, valeu! Terminei, ela me mandou morrer na rua, só pra ela ficar ciente. Voltei, voltou? O empresário Escobar, lá do Golfe, um abraço pra você e a família 007 tá aqui com a gente! Bora detonando! Um abraço pra você, viu? Tá só de boa! Oi, o seu clope tá cantando e elas ficam molhadinhas. É só tu. Bob da Coxinha, um abraço pra ti. É a melhor da TF. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vai! Tá socadinha na você, tá na novinha. Tá socadinha. Rita, Rita, Rita, novinha. Tá socadinha na você, tá na novinha. É só tu acompanhar o novo pico. Como é que é? Tá socadinha na você, tá na novinha. Tá socadinha na você, tá na novinha. Tá socadinha na você. O Eric do Depósito já está aqui presente com a gente. Ele é a primeira em cima dama. Vamos lá, Eric! Meu amigo Lourinho tá aqui, ele dá valor nesse robô! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala. Olha a bala! Uma bala que bate a onda. E aí? Eu que sabotei o. Meu amigo Celo GDG já sai firme e forte com a gente, Lucelo! Um abraço pra ti, meu brother! Japonês ali também! Uma bala que bate a onda. E aí? Botei uma. Prepara, peru! Uma bala que bate a onda. Vai! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Sabotou, foi? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. Felipe Cobiçado, DJ Fábio, Júnior Eletrizante. E o performático é o quarteto que detona. Patoque, patoque, patoque, patoque no puzetão. Aí, aí, DJ Fábio. Eu. Detona. Manda ver. Joga a mãozinha pra cima quem tá solteiro que eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima quem é do hobby aí que eu quero ver. Joga pra cima! O número 10. O F10. Já tô na área! Bora pra cima, meu robô! Prepara tudo! Deixa agora! Deixa no escurinho, minha produção. Quem é que gosta de fazer a mão no escurinho, põe a mãozinha pra cima. Quem gosta de fazer a mão no escurinho, põe a mãozinha pra cima. Quem é que gosta de fazer a mão no escuro, no claro, de tarde, de noite, põe a mãozinha pra cima. Que o bagulho é louco! Também um abraço! Ronaldão da Oi já tá no setor! Cadê o Negão? Tá aí? Alô, Fábio! Negão do Vários loucos no shopping também, abraço pra você. De quem é essa véi? E aí? Eu nem sei de quem é. De quem é? Chamei o DJ Gugas, invadimos de pedra e comemos varai xerê. Varai xerê. Varai xerê. Varai xerê. E comemos varai xerê. Varai xerê. Varai xerê. Meu amigo Vitor, lá do Vitor Gás, está aqui pra gente. Valeu, Vitor! Cheguei, a festinha vai começar. Cheguei, não te afoba. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meu amigo Daniel, do Carimbó, está aqui pra gente. Valeu, Daniel! Quem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia. Jackson, alô, Chilene, é o Robin na parada. Mega Robson. Alô, careca! Tô me adonando a festa, era aniversário dela. Bora aí, Carol! Comi, bebi, e depois? Comi, bebi, quem é da TF, põe a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem é que gosta do Robin, põe a mãozinha pro alto! Agora! Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Robin? Quem é Robin? Quem é Robin? Bora, Biru! Quem é Robin? E vai pro Robin, vai pro Robin, vai pro Robin! Esse Robin é uma loucura! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tu te afoba que o robô tá na área! Mochila nas costas, radinho na cintura. Bora pro Mimáticas, vamo! Só caçando meus caras de pau. Tá todo mundo, alô, Hulk! Mochila nas costas, radinho. Girlane Lobo, um abraço a você, Jojo, Carol. As Problemáticas, DJ Marcelo, um abraço pra você também, grande Marcelo. Tá com a gente! Do Bebelossauro, valeu! Não importa se ela é puta há muito tempo. E o quê? Se ela desce, sobe no talento. Verdade. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também. Todo mundo tem sentimento. Não para, saco não para. Ela toca, não para. Saco não para. Ela toca, não para. Acelera! Acelera tudo! Essa moto agora aí que eu quero ver. Vai! DJ Lohan que tu botando. E vai botando na pressão, DJ Fábio! Explode o bagulho! Bora, Neto Braga! Vou puxar o seu cabelo, te dava. Olha o tapinha! Lenda Eternamente, Juninho do Gás, Rodrigues Eternamente do Marco aqui com a gente, todo mundo! Sincero de verdade, põe a mãozinha pra cima. Quem nunca meteu um chifre aí, põe a mãozinha pro alto. Agora, quem já levou um chifre aí, deixa a mãozinha pra cima. Quem não levou um chifre não vai pro céu. Tô te falando, assim é o que dizem, né? Fabinho Ferrari tá no setor dele hoje. Eu te afogo. Como se fosse nada. Hugo de Amado está aqui com a gente, valeu, Hugo! Bora, eletrizante! Saindo daqui, tu já sabe. A sopa tá pronta, né? Tá sim. Agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida. Baronesa Cosméticos! Só quis brincar. E o seu grande amor, lado a lado, como sempre. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Quem vai fazer alguém chorar, canta pra ele aí, vai! Pode. Bem alto! E nunca! Pra você! Assim que é bacana! Pode chorar, pode sofrer! E nunca mais! E nunca mais eu vou voltar pra você! Você acabou de me perder! Mais uma. Amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Dali, Fábio! Tiaguinho do Massacre Sushista aqui com a gente. O Toninho Belaguardo, um abraço! Fala pra mim aí! É o Hobby! E é o show do Hobby! Vamos nessa, Gordume! Você! Você pensa que o Jonathan dá valor? Quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. E agora? Bora aí, Caio Carreiro, está de boa com a gente! Só na manha, por sinal! Meu amor, já tentei te esquecer, mas quase não. E sabe, canta! Isso, vai! Não, não, não, não! E Unitec Tech, um abraço pra você! Tá com a gente, Luan Célio e a produção do Bebê Ossauri! Tá todo mundo! Tirari, tirari, rarara. Hoje eu vou lá, vou conhecer essa beirada hoje. Bora, negão! Tá só de boa. Meu amigo Fumaça, na verdade, tá aqui com a gente. Agora sim! Cai a madrugada, eu não consigo te esquecer. Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer. Tu te afoba! Bora, Birubix! E vai gostando que o Fábio vai tocando! Vida, vida, som. Vai! Mais a pedra vem pra cá. Vou misturar tudo hoje! Vida, vida, som. Mais a pedra vem pra cá. Chega, Fábio do Ferrari! Mais uma chance, procure outro lance, não preciso de você. Bora, Nenezinho! Aquele instante delirante, apaixonante, tem colei naquela nave, decidi. Alô, Hugo, tá 0-0 aqui, Hugo! Eu vi que tava certo em duvidar. Suas saídinhas com de tejo mar. E você toda safadinha. Já sabe, né, Felipe? Mocinha com de ver considerada detonar. E a Paulina? Você vai pagar, eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo. Olha a Paulina agora, vai, vai. Joga a mãozinha pra cima. Eu vou no rei, vocês vão no hall. Ei, eu quero ouvir agora, canta. Te dizer, só penso em você. Meu águia de fogo é TF agora, parada, meu! Na equipe TF, essa galera que louca. Inclusive, o F10 já tá comprando a residência dele aqui na TF. Toma! Meu coração é super. Fica pertinho do Júnior. Essa galera enlouquece com S. DJ Biro Mix, o top internacional, está aqui comigo. Flex Sigmo, alô Biro. Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Diga-se, Eris e Juninho. Chegando o Betinho. Meu amigo parente pro Walter, o Sérgio do Super Lailson. Aliás, o Super Alisson. O papai bagulho doido tá com a gente. Agora sim, bora. Gelo da TF. Ah, o Joel do Gelo, eletrizante. Ele é o rei do gelo. Toma! Tá no setor dele hoje. E vai assim, agora sim. Já! Bora pra cima, DJ Fábio! Os amiguinhos que brota de agora. Se não tiver de qualquer lado. aqui com a gente. Não me queria e agora quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Vai! Pisca jereca quando o dragão passa de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca jereca quando o dragão passa de meiota. O empresário, Flore, ainda mais ou menos está aqui com a gente. Michel Miguel, Wilson, os canepau, abraço você. Quando ela passa na frente da Toy, joga o rap. Ralf, e o senhor movia os canepau, Ralf. Vai, joga o rapetão da pistola. Vai, joga o rap. Vai jogando, vai jogando, vai, vai, vai. Ai, ai, ai, amor. E aí, meu amor? Desde que te vi, não baixo meu sentimento. Bora, problemáticas! Guys! Meu sentimento ficar-te gravado em todos meus pensamentos. Ai, ai, ai, amor. E o nosso Maranhão, Viro Mix, como é que tá? Setor vai dar com esse Maranhão. Ai, ai, ai, amor. Eu quero provar os ricos beijos. Alô, Jonathan! Te liga nessa aí, ó. Da empresa Rafa Lanches vai ser no Robson. Toma! Eu te ligava toda hora. Você zombou, me desprezou. Me jogou fora. You yeah. Agora eu mudei. Vou dar a volta no mundo. Viver uma emoção cada segundo. Quem mandou você não me valoriza? Não vem me procurar, porque você não vai me encontrar. Bora, Neto Braga, e eu sou a primeira em cima da madame, Alves! Como é que é? Sou onde vai, lenta, baby, onde vai? Não vou me chorar. Sou onde vai, lenta, baby, onde vai? Tô onde vai, lenta, baby, onde vai? Não vou me chorar. Sou onde vai, lenta, baby, onde vai? Tô onde vai. Vem viver essa emoção. Sente seu corpo vibrar na batida do paredão. Hot Violet tá tocando pra você se apaixonar. Grande Diego Santos, um abraço pra você, tá aqui com a gente. Te encontrar direto de Ananindeua, um pra Agostinho Robin. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. Bora fazer a mulherada bater o bumbum eletrizante. Vai, vai, vai, vai, vai. E agora? Ícaro Carneiro já preparando tudo pra invadir o meio do mundo agora em dezembro. Ele vai até Macapá com o Rob. Meu grande amigo William Divulgações. O homem das divulgações lá da carroça tá com a gente. Eu nem sei de quem é essa festa. De quem é, Letrizante? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Fábio. Bora agora! E invadimos de penetra. E comemos vara e xereca. Vara e xereca. Quem dera? Vara e xereca. Vara e xereca. E comemos vara e xereca. Vara e xereca. Vara e xereca. Vara e xereca. E comemos vara e xereca. Cheguei. Oi. Oi, cheguei! Thiago! Um abraço você, Thiago! Vem uma por uma, lá do Uso Max Sushi, pode crer! Vem uma por uma, eu vou escolher. Inclusive, a gente vai dar uma passadinha lá nessa segunda-feira. Eu vou escolher. Aí tu já sabe. Eu nem era convidado, já levei uma. 150 peças só, não te preocupa não. E só salmão. Tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu! PR, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Comi a dona da festa, era aniversário. Olha, rapaz. rapaz, meu grande. E amigo, velho guarda, Lival. Cubi, bebi, comido equatorial. Este tem moral. Alô, Val! E o melhor de tudo é dar rasteio uma pra casa. E o melhor de tudo é dar rasteio uma pra casa. E o melhor de tudo é dar rasteio uma pra casa. E vai batendo esse bumbum. Olha o meu parceiro Baixão, o Baixão. Se eu fiz pras morena e pras loira do olho. E o quê? É se eu fiz pras morena e pras loira do olho. É assim que elas gostam. Começar o duelo, o coque treme mais o bum bum bum bum bum bum bum bum. E vai bater desse bumbum. Coque treme mais o bum bum bum bum bum bum bum. O F10. O F10. Treme mais o bum. O DJ Guga tá mandando pras mina que representa. E aí? O Guga tá mandando pras mina que representa. Sete câmera lenta, sete câmera lenta. E câmera lenta, Val! Sete câmera lenta. Ela viu o DJ Guga, ficou cheio de tesão. Ela viu o DJ Guga. Inclusive o nosso amigo Joel do Gelo. Ele agora também tá patrocinando o Equatorial. Toma, alô, Joel! Bora, bora, agora! E foi só bundar no chão. Bundar no chão. Oi, oi. Bundar no chão. Bundar no chão. E foi só bundar no chão. Tá valendo, tá valendo? Bora ver o Mixer! Hoje ele tá só tomando uma de leve. Só aquela água geladinha. Falei das novinhas, agora vou falar das coroas. Olha aí. Falei das novinhas, agora vou falar das coroas. Como é que é? Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que vou ver daqui a pouco, eletrizante. Panela velha é que faz comida boa. Não quero saber a idade, nem quero saber o tamanho. Não quero saber a idade, nem quero saber o tamanho. Um abraço pra galera. Minha filha aí da agência para a estrela, Jonathan. Minha filha agora. E o Christian aqui com a gente no robô. Minha filha agora eu tô comendo a mãe. É o bandido DJ Gug e os moleque tá exigente. É o bandido DJ Gug e os moleque tá exigente. E aí? Não quer as novinhas, quer umas mais experientes. Hoje não quer as novinhas. Que é umas mais. Bora, Ralf, tá com a gente, só na manha. Tá só de boa. Respeitando que elas aguentam chupando. O quê? Não aguenta sentando. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando. Ai, novinha, não fica triste não. Mas o DJ Guga não consegue deixar você de lado. Ele não consegue deixar a novinha de lado. Aí, eu tive uma solução. E eu acho que é a melhor solução do mundo. Eu tive a solução, é a melhor solução do mundo. Aí. Vou comer a filha e a mãe junto. É doida! Filho e a mãe junto. Bora, meu parceiro Hulk, tá aqui com a gente! Tá só de bolo, Hulk! Bora, garoto! No swing do malandro, smoke. Vai começar! Sacanagem, vem! Amigo Jonathan veio conhecer o Robbie hoje! E ela, o que que ela tá? Ela tá toda assanhada pra jogar tcheca na voz. O F10 tá na. Eu? Ele tá na área. Ela tá toda assanhada pra jogar tcheca na voz. O DJ Fábio tá na área. Eu já tô na área. Vai, vai, vai. Essa novinha danada pra jogar esse bumbum. Ratatatatatatum. E também no movimento no swing do. Ratatatatatatatatum. Essa novinha danada pra jogar esse bumbum. Ratatatatum. O aniversário da torcida. Pura Bicô hoje, a 3 de novembro. Mais uma do meu brother Rafael Cambiça. Inclusive ele tá aqui com a gente. Grande Rafael Cambiça, valeu. O garoto já tá no hobby, tá curtindo todas com a gente. Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tava lembrando de você em cima de mim. É o hobby na TV. E o curtume dá do jeito que a gente gosta. E a gente detona. Você sabe que me amarro na sua sentada. Vai agora. Ele na levada. Sinto teu perfume quando eu não resisto a cara safada. Fuma que com... Oi, meu amor. Chapada. Para embaixo do Hugo. Alô, baronesa. Como é que tem tem coragem. Tá aqui com a gente, só de boa. Só faz comigo o que tu fez lá em casa. Lá em casa é diferente. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Prazer! Aceita sim, ó! Diga o louco, tô só calado! Bora, Rodrigo Carvalho! The best DJ Fábio takes your imagination to the limit. Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega, ninguém vai ficar parado. Esse é o passivo. Empresário Xande! Empresário Daniel do Caribolo, Daniel! DJ Marcelo! Bora! Deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, Pablo Golfe Bandido, alô Pablo, esse golfe tem moral, moleque, pode crer. Agora, assino caqueado. Deve te calor, eu sinto só calado. Mano, ele na voz. Por essa, eu vou. Pute a foba, Pablo! Já já eletrizante! Agora, agora! Pode dar colabeta. Aqui já é bom, imagina na Colômbia. Olha o Daniel. Primeiramente. Alô, William. Vai tomar do olho, tomar do olho, tomar do olho, tomar do olho. Segundamente. Segunda. Vai pra, vai pra, vai na mana. E terceiramente. Bora, família Ferrari, é tudo nosso hoje, garoto. Equipe mais pólvora do ladinho direito do Rob, valeu. Fabinho vai invadir essa segunda do Caribe, né, família? Deixa recalcada, cheio de raiva de você. Deixa recalcada, cheio de raiva de você. Senta, senta, senta. Olha a inimiga ficando de cara quieta. E aí? Senta, prende, senta, prende. Olha a inimiga ficando de cara quieta. Senta, prende, senta, prende. Olha a inimiga ficando de cara quente. Vem menina, senta na pão. Bora meu parceiro Mortadela, tá aqui com a gente também. Vem menina, sai menina. E aí meu empresário Raul, que tá de boa. Ritmo usado. E agora? Dorátil, pra doque. Sempre trajado. Vou deixar a baixinha, eu quero ver vocês. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente. Pega a visão com dela. E agora? Vamos, vamos, vamos. Quem sabe canta? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra. Chama! Hoje. Quem sabe canta pra mim, vai! Hoje. Gaiola, fica de marola. E vai sentando. Senta chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Ronaldão da Oi, um abraço pra vocês aqui com a gente. E o meu xará Fábio, alô Fábio. Inclusive esse moleque tá no beijo hoje. Parabéns pra ti, muitos anos de vida, garoto. Alô, negão. Senta pro chefinho do jeitinho. É do jeitinho. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma. Só gostosa. Toma, toma. Toma, toma, toma, toma, só gostosa. A aparelhagem mais querida e contagiante está no ar. A aparelhagem mais querida e contagiante está no ar. Novo Mega Robson. O mundo para pra conhecer agora. O novo Mega Robson. O robô mais lindo do século. Relaxa um pouquinho. Eu sei que tudo sabido um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passa. Meu bem, dinheiro problema, e hoje tem só me fumar, só sai com a vida. Mente milionário, não podia um poder. Eu sei fazer com dentro da visão que eu tenho. Augusto, eu mais alto. Acende aí aqui. Eu sou romântica e amante. Claro, quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que do lugar. Te boto de lado e nesse rabo gostoso, gostoso que o Xande gosta. Porque complicado de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito. Meu amigo Japão, um abraço pra ti também, tá com a gente. E nesse rabo gostoso que o Xande gosta. Aí, baixo. a gente, só de boa. Valeu! Meu bem, dinheiro não é problema. E hoje tem sabe fumaça, só de raça que sabe jogar. E mente milionária no corpo de forrozeiro. Bora, meu amigo Jonathan! Eu prometi não mais te procurar. Esse CD rolando aí no bar, garoto! Dia de sorte. Achei sua foto no... As problemáticas daqui a pouquinho o cara bicho, ela já sabe. Não perde uma! Você me tirou do coração e eu não... Para meus caras de pau! O fumaça tá ali também, valeu! Cadê? Tá na reta agora. Já! Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a... Chico do Orelha Saúde, um abraço pra você! E o Bob da Coxinha! Alô, Daniel! Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer. Bora, Hugo! Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Sessão é rodada. A gente vai detonando bacana no Berço dos Fogos hoje aqui no Gurtume, na Terra Firme. E tá do jeito que a gente gosta. Bora! Vai! Que tá com o povo do Jair! Dá-lhe, meu hobby. Aê, DJ Fábio. Fábio 10, 10, 10. Olha, chega o fim de semana, eu vou ligar. Bora dançar, porra! Convida as meninas pra ficar no paredão. Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão. Convida as meninas pra ficar. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, com o que eu vou falar. Kika, kika, kika. Pra ligar na loja Boutique Multimarcas. Tá aqui presente com a gente. Kika, kika, kika, vai lá. Kika, kika. Kika, kika, kika, com a mão no. Riki, kiki, kiki, kika, com a mão no paredão. Kika, kika, kika, com a mão no paredão. Kika, kika, kika, kika. Onde aqui é? Aqui é, aqui é. Vem pra cá. Meu amigo Eric. Cadê o grito? Cara, top lanche, né, Eric? Ele é pro bicho, bateu pra Marielle, um abraço. E esse golfe? Parou, parou, parou, parou. Bora fazer o seguinte agora. Pro cara que tá solteiro, vou dar uma chance dele arrumar um periquitinho. E pra aquela mulher que tá solteira, vai arrumar um namorado, vai beijar na boca hoje. Começa assim com aquele clima bem na manha. Chega perto dela. Olha bem nos olhos dela. Vai devagar assim, ó. Isso é Romeu, bebê. Mas essa é do amante. Qualquer um em meu lugar. Tu é doido, é? Deixaria do jeito que tá. Você fica carente. Eu te uso e te devolvo pro seu titular. Tartaruga da 007, é o Ratinho! Seria um jeito. Para Danizinho, tá com a gente. Fosse um pouco mais esperto. Não bater sem beat forte. Onde tem que ser discreto. Não enxergar sem sentimento em corpo que Jackson, alô Silene que. Um abraço pra vocês também. Apenas um objeto. Aí o amante já quer mandar mais na casa que o titular, olha aí, ó. Como é que faz? DJ Fábio. Quando o amante quer ser algo mais. DJ Fábio, esse não há padrinho. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. E o amante quer ser algo mais. Mais do que eu sei. Que só faz a moça. Quero te ver acordar. Robson, o Mega Robson. Vamos, Gucci! Tô em dúvida. Zé aí. Não sabe se é normal gostar de dois. Bora, Jonathan, vai! Tá entre o que é e o que já foi. Será que é normal gostar de dois? Pra decidir agora. É? E aí? Vamos lá. Suponha que eu sou a... Ronaldão, o negão! Alô, Fábio! Assim, tá no berço hoje. Bora pra cima. Vou começar agora com as perguntas. Te liga nessa música aí, Ratinho. Quem te leva ao céu? 10. Sem te tirar do colchão? 10. Quem é que tira o seu mel? 10. Te deixa molinha no chão? E aí? Fala de novo. Tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão? 10. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Molinha no chão, a gente deixa ela. Então vamos curtir. Alô, Gurtu, bebê. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos. Em Japão e toda a galera. Te dividir. Alô, meu empresário Hulk. Yeah. E o Márcio tá só na mãe do Márcio. Já imaginei a é tudo nosso. Num lugar sem sob medida. Sexta-feira, dia 1º. Lá no Paraclube, o nosso hobby. Juntinho com a banda R15. Domingo, dia 3. Lá em Benfica. Segunda carinha. Pra gente cuidar. Vem, neném, vem agora. Vem, neném. Que eu quero só você e mais ninguém. Ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração. Já tá dizendo amém. Bora, Daniel! Vem, vem, neném. Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, Thiaguinho, o Toninho do Sushi também. O coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Alanzinho, simplesmente romântico. É o seguinte, Ali Fábio! Arrepia DJ Fábio, como é que é? Manda ver! Bora tocar aquelas músicas que realmente marcaram nossas vidas e hoje ficam gravadas somente nossas memórias, memórias e nossos pensamentos e nós vamos vencer um pouquinho desse tempo que já passou, mas tá gravado em nossas mentes! Alô, Fumaça! Um abraço! O F10! O F10 está aqui fazendo a sua festa perfeita e você sabe disso! Vamos lá! Let me find out. Alô, Gurtube! E agora? E agora? Viaja, Hugo! Bora, Baronesa, só de boa. Tus ojos te mostraram paixão e falsos sentimentos. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. Aqui a boquinha entre os dentes, chega e detona. Sem olvidar ni mucho menos engañarme. Todavía no he nacido. Padre Lopes, Malque do Ouro, Ricardo Carneiro da Boutique Multimarcas está aqui com a gente. Homem das marcas King Beer, né, cara? Tá só de boa do ladinho. Inclusive, semana que vem o Fábio já vem todo de King Beer. Pronto, pronto. Tá fechado. E aí? Número 10. Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. Inclusive, cara, ontem eu fui buscar essa música aqui. Fui procurar o meu HD, na verdade. Tem o primeiro melô do motel, né? Aí o DJ Fábio tá trazendo essa aqui. É o melô do motel 2, mas essa aqui, pra quem curte e quem vai no motel mesmo, de verdade, sabe que essa música aqui é a música de motel. Eu, como não costumo muito ir no negócio dessas paradas aí, aí eu não sei como é que é, mas a galera que vai lá sabe. Vai! Será que é mesmo? Diney César considerado, tá do lado! E negão? O que frequenta essas paradas aí? É? Tu não, mas o Fábio é doido. Cadê ele? Olha a cara dele. Vou até tomar um, maluco. E aí, tá viajando ali, lembrando dela. O que é? O que é? Não! Is dancing with me. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be. But I hardly know. Ratinho viaja, Lu Jonathan! This beauty by my side. O Alex Trey, o André Louco, o Enoch Louco. Galera da imprensa daqui presente com a gente também, bora curtindo! Só as melhores aqui no Hobby! Fábio F10. Agora ele chega pra comandar o robô Mega Robson. Wagner! A do Zumax Sushi. Aliás, Wagner, coloca no telão aí, na verdade. Bora, quero ver! O Zumax Sushi. Aí todo mundo pra lá nessa segunda. Como é que é, costume? It all took place so quick. But all I can do is hand it to you. And you hit a string. Meu amigo Zé, Will das Produções, toda a galera aqui com a gente, DJ Luan do Bebelossauro tá com a gente também, bora! Bora curtindo! Vai relembrando! You get! Wilson, aí da Palmeirinha, está aqui com a gente, um abraço pra você. Esperei você voltar, minha paixão. Jack Promonte, tá só de boa. Cadê o Celo GDG? Cadê ele, hein? Solidão. E o quê? Um cheguei no da TF, tá com a gente. Vou poder te falar. Vai viajando aí. Te amo, és minha paixão. Vai viajando. Achando que a gente vai tocando. Vamos tocando pra você. Aqui, aqui, aqui no Curtume. E a gente vai detonando desse clima, desse jeito. Bora, Marquinho! Aquela que tu dá valor! Só não quero ver ninguém chorando, viu? Afinal de contas, afinal de contas é tipo assim, caneta azul, azul caneta. Hoje no Maraca, teve gol do Arrascaeta, então bora! Pra se falar de amor. Vai! Empresário Jack, Jackson, alô Silene! Igor Samara, o gago da baixada, quem sabe canta pra mim. Outra alguém. E esse sentimento, como é que é? Mentiu, me usou e não quer mais. Vamos curtindo! Você feriu meus sentimentos. Sem outro amor foi. Vai procurar o que? Fala pra mim, bicho. Outro amor. Não pode, né? Vai pra te ver. Outro amor. Outro amor. Se é pra mudar a sequência, bora mudar então. Não tem negócio de trás pra frente, não. Não. DJ Fábio. Esse não há padrinha. Meu amor, eu já não... Olha, eletrizante, o Jonathan saiu lá do distrito e disse: eu vou curtir um rock lá na TF. Me acusa. Disse: então vem que tu vai ver o que é bom, meu. Você me bora! Sei que da forma que... Ele já tá daquele jeito, já. Legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar. É o que pensa e não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe risco. Cadê aquela menina do Baby Doll? Quem tem da vida, de compromisso, eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e eu... E aí, Márcio, te vira! Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Vamos lá, vamos lá! Mas o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda, acontece essas... Sucesso! Bob na quadra! O F10 detonando! E a gente vai estar amanhã curtindo muito a marcante, a galera dançando, se ligando e curtindo o show do Robozão! Aqui no Curtume, a Ipia Fábio detona! Detona! Bora. Sacode, moleque! E agora, Júnior! Então vamos! Relembra aí, Neto Lodão e Alves! Bora agora, vai! Virei César Considerado, tá aqui com a gente. Um abraço, César. Esse moleque é Sigmo! É daquele jeito já. Aí César chega aqui, rapaz. Não te esconde. E vale ressaltar que o César é filho do Padilha também. Vocês são da mesma? Ai, ai. Bora, Júnior! Tempo bom que eu curtia a minha gata Luzia todo domingo em Santa Rosa. Inclusive nessa época, o eletrizante era igual o Ratinho, assim, o mesmo corpo. Aí ele ia ficar olhando o Fábio tocar lá no X8, lá no Balneário Santa Rosa. Era o corpo do rato aqui, ó. Olha a diferença agora. Vitor, Tartarugo, Gabrielzinho, Sandro, Sandro Ferrari, equipe 007, valeu! Tá todo mundo! É o antes patrocínio e o pós patrocínio. Muito sushi. Vai te preparando que já já você assume, Júnior. Enquanto isso, o Fábio vai tocando! Jaque Paulo do Império das Rainhas. Aliás, do Império das Rainhas, tá aqui com a gente. Alô, Jaque, um abraço pra você também. Vai, meu hobby. Iago, o Gago Fumaça da Baixada do Marco. Um abraço pra vocês, tá com a gente. Leandro do Uber doido, valeu! Pra quê? Pra quê? Então chega aí! Chega de chorar. Eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito. Um abraço pro VL do Marco, tá com a gente. Vai chorar. Enquanto o DJ Júnior Eletrizante tá aprontando tudo aqui, tá deixando tudo prontinho, não é isso, Júnior? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Já! Comigo não tem frescura, eu toco é tudo. Te segura, Neto Braga! O quê? Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Tá aqui ele, Júnior. Disse que eu não vou me prejudicar. A arriscar. DJ César, você é considerado com a gente, Fabinho. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se É que ele chegou logo tomando da pura. Mas você também podia marcar outra hora. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Rodrigo do Cineral, um abraço pra ti, tá aqui com a gente. Valeu, Rodrigo! Minha ausência na missa. Suelen, Valéria, Manu, Ellen, Jameson, as meninas, o Marca, um abraço! Bora, Dani, bota com a gente na retaguarda! Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Prepara, Júnior! Podia marcar outra hora jogando pra dar pra poder se enterrar. Bora dançando! Agora, meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. Como diz um amigo meu lá de Barca Arena, o amor sem ver. É doida, só chega puxando o carro. Eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem explodimos de amor. É Sueli mesmo? É Sueli? Depois que a gente dormiu, depois. Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. Ô, mulher! E o nosso amor. Prepare, eletrizante! Toca a minha saideira e você assume! Outra vez. Você se entrega pra mim. Cobiçado, eletrizante, Fábio F10 e o Jefferson. O quarteto que detona. Na verdade, assim a gente toca de tudo pra todo mundo. A gente procura tocar de tudo. Pra agradar a todos. A gente pode até não agradar, mas a gente tenta, né, eletrizante? Pode me dar, eu amo meu broto. Como diz o ditado, se nem o homem lá de cima agradou a todo mundo, imagina a gente. Minha saideira! Isto. Tu é doida? Bora, Eric! Aqui com a gente, viu, Júnior? Rafa Lanche, vai! Linda seu carinho, original. Devagarinho, mata meu desejo. Com os teus beijos, romância louca, te faço minha mulher. E agora? Quero ser. Para Hugo, te vira! Toda essa noite. E aí? Me cansar de gozo, nos seus açoites, entregar-lhe a foto, fazer o que você. Agora vai ser rock de DJ aqui embaixo. Mas tudo. Tem uma reiva! Emoção a flor da pele. A fantasia. Bora, Daniel. Corpo, você. Tô chegando. Sonhando de eu te amar. A partir de agora!